Júlio Azul 4082, estabilizado ILS, pista 28. Complete, chama a torre 18, decimal 95, bom pouso. 18, 95, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4082, final pista 28. Azul 4082, continua a aproximação, ainda 9 estado, reporte baixado, travado, vento agora 200 graus 099, altímetro 1095. Gente, 4082. Tem Feira de Santana? S3, mil pés, 1.015 no ajuste. Com 1.015, desce para 3 mil pés no Xené, 63-6200. 09, confirme pessoas a bordo e o comandante. S2840-82, tráfego já avistado, livre pouso, pistola 28, vento 200 graus, 091, confirme já baixado travado. Livre pouso, pista 28, afirmativo, baixado travado, S2840-82. Série 2561 no próprio táxi. O Série 2561 não mantém a separação regulamentar de 50 metros em relação à pista e aguarde no ponto de espera do pátio 6. Interceptava o meu sócio localizador, o Xané 6200. Está livre, 6200, desce 2510, o ajuste 1015. 1015, 2000, 63, 6200. S4082, solo 38, livre à esquerda e chame solo 12111. Guardião 09 pronto. Guardião 09, decolagem com ponto em risco com o Proa Norte. Vento no aeródromo 2 ou no 0 grau 07, mas reporte quando fora do solo, altímetro no 095. Tá livre, 6200. 2000. Localizador visual, aumento, 200. Complete, chama a torre 1895, com pouso. 1895, muito obrigado pela coordenação, bom dia, 200. Boa. Torre Salvador, bom dia, Xané 6200, no localizador. Xané 6200, pode 5 minutos fora, abaixado o trabalho. Informa uma aeronave mantendo a taxiway Índia. E o senhor tem, se prepara para pouso e livrar na Delta, até Taxi Delta. Tem condições? Só um minutinho. 6200, cumpriu a torre? Afirmativo, tem condições de livrar na Delta, 6200. Sim, 6200, grato. Guardião 09, fora do solo, aos 4-1, na loja de transferência. Guardião 09, copiou a torre? Negativo, fora do solo, mas não copiou não. Fora do solo, aos 4-1, na loja de transferência. Aos 4-1, na escuta para transferência, grato. Oxana 6200, tráfego já avistado, cheque trem livre, pouso pista 28, vento 190 graus, 09 nós. Considere a última instrução, a taxiway Índia já foi liberada. Ok, gente, então, passando o trabalho, pouso autorizado 6200. Oxana 6200, informa um tráfego à sua direita, um helicóptero da Polícia Militar comprou a norte, não interfere na sua aproximação. Graças pela informação. Guardião 09, chame controle 120.8, um bom voo. 120.8, grato, bom dia. Dois zero, bom dia, senhor. Identificação, quando pronto, livre descida até o nível 120. A chegada é cara e reporte de câmbio. Salvador, Guardião, bom dia, Guardião 09. Guardião 09, bom dia, prossegue direto para o destino, e só um sistema de pouso. Pouso aos 1505. 1505, copiar o grato, repórter Livrão CTR. Livrão CTR, repórter, grato. Oxana 6200, solo aos 44, livre à esquerda, chame solo 12-1-2-1. Confirmado, 6200, afirma. 9211. Sabe 2561 na escuta? Sabe 2561 autorizado, ingresso na pista 28, táxi até a cabeceira, 28, reporte alinhado e pronto. Ele tem 5220, informa que iniciou a descida, vibrando 1210 para 1210. 5220 está livre da restrição de altitude em Israel, desce até 2000 pés, ajuste 1014. Série 2561, autorizado decolar, piso 28, vento 200 graus, 07 nós. 92561, decolado aos 50, chame controle 120, desse 8, bom voo. 0208, bom dia. Siga. Gente, frequência livre para coordenação própria, bom voo até o regresso, vai de 109. Coordenação própria daqui pra frente, bom voo de regresso. Para a Força Aérea 2561. 2561, contato radar do nível 360, saída da EL. 360 da EL. Azul 4207, autorizado a Anhar, decolapso 28, vento 190 graus, 099. Livre Anhar, decolar 28, azul 4207. Linha 2, bom dia, sem identificação, vou na proa de Dael, desça ao nível 1, 2, 0. Dael, desça no 2, 0, bom nome, Linha 2. Muito obrigado, bom dia. 2, 0, 8. Controle de Salvador, bom dia, azul 4207, passa 1200. 4207, contato radar, Subal 340, saída da EL. 340, saída da EL, 4207. Três meia zero quatro, sem identificação, desceu ao nível de voo 130, vigilância, chegada é Acari, mantém 2509 na descida. Descou, descendo 130, mas Acari, está 2823, meia zero quatro. Alexandre Salvador, 35220. Prossiga. Autorizaria o ILS da 28 para o 5220, senhor? Início. O ILS do X-Ray, o senhor fala? Não, o ILS da... A 28 e Zulu. Tá autorizado. ILS Zulu para a pista 28, vou na proa de Usan, reporte estabilizado. 5220. Positivo, senhor. Então na proa de Usan, forma estabilizado, é autorizado o ILS da 28, o 35220. Postera 2561, chame Recife, 125, decimal 1. Recife, 251. Yak Serra, Serra, bom dia, mantenha as condições visuais 510, reporte para o cruzamento da Bahia. 556, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 210 graus, 099. Alinha e decola, 28. O Azul 4207 está sendo a restrição da saída da EL. Confirmando. E o nome numeral foi o Bot Fax. Serra, Serra, confirma o tipo da aeronave, é um Robson 44? Salvador Azul 4207. Prossiga. Pode confirmar por gentileza a informação anterior? Ah, existe um NOTAM referente à saída da EL quando operamos a pista 28. O NOTAM é Bravo 0102/2013. Informa que o procedimento de saída da EL, quando operando na pista 28, deve ser manter o nível 100 até 30 milhas de Salvador. Para estar conflito com a chegada CARI. O senhor tinha ciência desse NOTAM? Negativo. Ok, isso tem acontecido, todo mundo está voando por aqui, nós estamos pedindo a gentileza de informar o safety da companhia de vocês para divulgar essa informação. Já tivemos incidentes de tráfego relativamente graves aqui, em função da FU, não cumprimento desse nota. Ok, muito grato, prossegue ao 340-4207. Nós que agradecemos, pedimos desculpas, vamos informar realmente a companhia, sem dúvida, e subindo ao 340. Controle de Salvador, bom dia, Golmo 556. Golmo 556, contato radar só 360, saída da EL. Restrito uma centena. Restrito uma centena da EL. Sim. 5220 na escuta da torre. Escuta 220 na escuta. Rumo leste, passando no 5015, Fox 737-800. Sônia, o TP 5220, fui LS 28. 5220, torre 1895, bom pouso. Muito obrigado, senhor. Serra, Serra, prossiga. 5220, na escuta da torre. Afirmativo, senhora. 5220, check 3, tráfego já avistado, livre pouso, pista 28, vento 180 graus, 09, nós, altímetro 1094. Positivo, 1094, livre pouso na 28, baixou e travou, trip 5220. Meia-dois, desça para 3 mil pés para altímetro 1094. 3 207, passa nível 180, chama centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, boa viagem. Salvador, muito boa tarde, agora o passa 3804, décimo 50, informação 90. 3804, bom dia, essa identificação, autorizado chegada a cá e desce inicialmente para o nível 120, estou tímido no 04 de volta. Espera da 2895. Confio para a torre. 3895.0. Compreende. 3895.0 da 28. 3895, anima, tem cabeceira, 28. 6.04, desce para o nível 120. Terra voa para Salvador ou para o aeródromo Serra Lima? 2.895 para o cruzamento. 2.11, mantente da alta. Positivo, 2.11, mantente da alta. Pode falar na frente de bridge, voo 5.50? Firme? Pode falar na frente de bridge, voo no 5.50? Aguarde. Onde está o ponto? Tem a serra na escuta? Tá 3604, forma tráfego, posição de 11 horas, 15 milhas, rumo sul, mantendo nível, cruzando nível 090 para o nível 1900, a nave Boeing 737. 3895, mantém a posição na base. Manterá, então 3895. 13 milhas, rumo leste, cruzando nível 130 para o nível 120, a nave é repouso 320. 28, agilizando o cruzamento aí, que serra, serra. Acho que a vai estar com a 2-2. 962, desça para 2.000 pés e forma no localizador. 962, 2.000 pés, chama o localizador. Dia November Alpha, estou autorizado em ingresso na pista 1-7. Forte alinhado e pronto. Esperou o cruzamento da final da 1-0, da 2-8, Yankee Serra. Gente, Yankee Serra, Serra. É, intenção de pouso na RMA? Pouso final na RMA, senhor. Gente, pouso por conta e risco, vento em Salvador, 200 graus no 1 nós. Reporte no solo controlado. Reportará no solo controlado da RMA, o Yankee Serra, Serra. Ativa, descendo para 120, na 3144. 5, está livre a decolagem, pista 28, o vento 190 graus, 11 nós, vamos tráfego à direita, não interferirá com essa decolagem. Sim, pista decolagem 28, da 3895. 304. Gono 556, tráfego superado, sul para o nível 360, Gono 556. 360. Alô 790, mantém a posição. Dia novembro, Alfa, mantém a posição e aguarde. Polo 790, a linha se mantém, cabeceira 28. A linha mantém na 28, 790. Polo 790, foi coordenado o controle, após decolagem de mão e manter pro até 2 mil pés. Sim, decola, proa, mantém até 2 mil, 790. Aguarde para decolagem, jogou no 790. Vai aliar e manter a 28, 790. Inicialmente para o nível 120, estou time, estou no 04 de jogo. Bem 14 na cara e bem 10120, 32 no meio. Índia November Alpha, livre decolagem, pista 17, o vento 210 graus, 08 mais. 04. 4.004, 3804. Salvador, então 3895. 3895, mantenha nível 100, 3895. 100, falando a saída da EL, da EL, lenta fixa. Vou direto da EL, 3805, 3895. 3895, vamos lá da EL. Pode manter essa proa até 2 mil pés devido à formação apresentada no nosso radar aqui. Jogou no 790. À direita nós temos condição de curvar imediato. Ou pode curvar pela esquerda. Plano 556, passa nível 150. Chama centro Recife, frequência 1251, na UTM 3325, boa viagem. Vamos aí cumprir o perfil curva à direita. A restrição vai ser cancelada. Tá ok, vai conferir o perfeito. Oi, Salvador. Boa tarde, gol 962, passando a posição fusão. Continua a aproximação, reporte na quinta milha, o baixado travado, gol 1962. Camarão, 962. Índia November Alpha, decolar 209, controle 120, decimal 8. 8, Índia November Alpha. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, decolar 107 na sua escuta. Colagem com curva direita de imediato, o vento 210 graus, 14 mais. Deve decolar, 790. B04 Santa, visão do setor pode ser 2000, Chance. Isso para 2000 pés, para no localizador 3604. 2000 pés vai importar no OC 3604. Então 3895 vai atingir 1900. Confirmado. Então 3895 vai atingir 1000. Positivo, mantenha 1000. Informa o tráfego, posição de 1 hora, 22 milhas, proa leste, cruzando nível 150 para nível 120, na nave Airbus 320. Sim, está 3895. Sete nove zero, decolar 210, controle 120, decimal 8. Nave 8. É, 120, decimal 8. Ah, bom, boa tarde. 4 da TAM, informa o tráfego posição de 11 horas, 15 milhas, rumo sul, mantendo o nível 1900 na VR2320. Tá de controle, é o gol 1790 que vai cruzando 1700. 790, contato radar, sopro nível 370, saída ROM. Gostaria de voar na proa 4550 inicialmente, assim de evitar uma formação aqui do lado de Arão, pra proa de Arão. Autorizado, voa nessa proa por quantas milhas? Cerca de umas 15 milhas, 20 milhas. Sente. 3804, 4000. 3804, esse operador de mil pés, informa o localizador. 2000, reportará 3804. Localizador da 3604. 3604, complete a aproximação, chame a torre 10895, bom pouso. 2095, ligado. No 44, mantém nível 120. Tráfego superado, desça para 3 mil pés, estou time, estou na 014, 3144. Está 3895, tráfego superado, suba nível 340, está 3895. 340, está 3895. Gripite pela esquerda, para ingresso na Alfa, chame torre em, chame solo 121 de 1 a 1. 2121. Caju, gol no 790? Aguarde. Nosso prefixo está 3604, foi? 102.00 graus, 1.49. Sete. Tá 3604, cheque 3. Baixar, travado. Livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 95 mais. Livre pouso na 28, tá 3604. 4000, 3216. Um 790, ponto de vírus, voo na proa do Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, voo 790, muito obrigado. Localizador 3804. 204, complete a aproximação, chame torre 10895, composto. 245, obrigado, um bom trabalho, 3804. 1895. 1895, desculpa, obrigado. 44, desça para 2000 pés e forma o localizador. Fez 1-4-4, informe, desça para 2000 pés, informe o localizador. 2000, vai informar no localizador, tá? 3-1-4-4. 3-8-9-5, passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1-2-5-1, eu tenho 3-3-2-5, boa viagem. 1-2-5-1, 3-3-2-5, na 32 na 5. Passa nível 1950, chama o centro Recife, frequência 12545, até 12085, boa viagem. 2545, 2065, muito obrigado, uma boa tarde. 21, decimal 1. 21, sim, isso aí. Salvador, o TAN 3804, muito boa tarde, estabilizado em LS 28. TAN 3804, continua a aproximação, reporte quando embaixo travado. Agora baixou, travou. Livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 14 mais. Livre pouso 28, 3804. TAN 3804, você solo Juno 9, para ingresso na Alfa, chame solo 121, decimal 1. Juno 21, para ingresso na Alfa, TAN 3804. Autor 3804, para informação, bem aqui a nossa cauda agora na presente posição aqui no cruzamento da pista com a Delta, tem um passarinho morto ali no chão. Gente, o TAN 3804, grato pela informação. A torre, sendo 895, bom pouso, 3144. 3895, obrigado, boa tarde. Torre, muito boa tarde, alta 3144. De 216, desço para 2000 pés e forma localizador. Pelo 44, siga. Pelo 5, na final com o trem maior chacado. 3144, tem livre pouso, pista 28, documento 210 graus 12. Afirmativo, livre pouso para o TAN 3144. Sana 409, ação de identificação, autorizado chegar da CAR e desce inicialmente para o nível 120, estou tímido no 04. Tá 3216, controle? Tá 3216, controle? Prossiga, 3216, estabilizou. Gente, a torre informa agora que a pista está impraticável devido ao animal sobre a pista, ok? O senhor tem condições de fazer espera sobre o ZAN? Já passamos o ZAN, vai fazer uma espera na posição aqui no India Romeo 10. Gente. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Tá 3144, seu solo aos 23, livre pista pela esquerda. Para ingresso na Alfa, chame solo 121, decimal 1. Alfa 2, 1-1, tá 3144. 409, controle. Torre informa pista impraticável devido ao animal sobre a pista, reduz a velocidade para dar tempo a pista abrir, ok? Gente. .864, informa que está mantendo ponto de espera devido ao pista impraticável, foram avistados pássaros mortos na pista. A vistoria para encontrar o animal e assim que encontrar eles vão recolher. Creio que em mais 6, 7 minutos a pista está praticada. Não sei, porque eu tenho 3 minutos de espera aqui, é uma hora só. Vamos informar a torre. Então, o senhor informa que tem 3 minutos em espera e caso não, a pista não esteja praticada, o senhor prossiga para remeter para a... Horário para alternativa, para seguir com alternativa? Eles vão fazer umas contas aqui para ver se eu mudo meu ordenado, peraí. vou considerar agora o alternado Aracaju. É, e eu ganho mais 5 minutos. Ciente, então. A pista está praticável, curva à esquerda, informe o localizador da pista 28. Esquerda, reportar ao localizador, graças. Confirma a nave que chamou o controle? Prossiga. De frequência livre, vem de 9 alfa. Localizador, é o 3216. 3216, desça para 2000 pés, continua a aproximação, aguarde transferência de comunicações. Zero, bom dia, ação de identificação autorizada, chegar a cara e desça para o nível 120, ajustou o time, no 0 no 4. O vento 220 graus, não deu mais. Já decolagem igual 864, está 28. Altímetro no 04. 04, ainda redução, senhor? Negativo, agora pode prosseguir com a chegada normal, a pista está praticável. Ciente, graças, 9409. Na 3216, complete a aproximação. Chame agora a torre, senos 895, com pouso. 895, graças. No 864, decolado aos 29, controle no 20, decimal 8. Boa tarde. Oi, Salvador, é o 3216. 864, contato radar, sua para o nível 370, perfil Arum. É, vai para onde dizer direito, senhor, proa 60. Por quantas milhas? A principal, 20 milhas. Cliente autorizado. Livre, está 32 no meio? Afirmo, está livre o posto, está 28, grato. Vou no 864, após de Vio, vou em Maceió. Grátis, meu, pode seguir o Maceió. Azul 4076, bom dia, senhor, identificação, desça ao nível 120, vigilância, chegada Cari. Olha, 20, chegada Cari, Azul 4076. Passo 463, ali mantém, cabeceira 28. Ali mantém 28, pode fazer assim. Seu solo 33, livre pista pela esquerda, para ingresso na Alfa, chame solo 121, decimal 1. Esquerda e para na Alfa, 121, decimal 1, antes de ingressar na Alfa, então 32 no meio. 121, 1 antes da Alfa, 32 no meio. 3 ajuste no 094. 220 graus e 909. Ok, vai decolar. Pode completar o ILS, que está 9409? Autorizado, ILS, Zulu para a pista 28, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 9409.